estou dizendo aqui é o seguinte, na América Latina, no mundo, mas fortemente aqui na América Latina, na segunda metade do século XX, esta segunda tradição de esquerda, que não se encanta tanto assim com a ideia de progresso, não está aderida a esta ideia, está mais voltada à valorização das tradições, está até voltada para uma ideia de que vamos buscar no passado certas tradições que nos permitam lutar no presente para superar o capitalismo. Então é uma esquerda revolucionária, o Pepe Mujica é fruto disso, que olha para um futuro revolucionário, socialista, trazendo elementos do passado, elementos até que a gente poderia dizer nostálgicos, românticos. É um prazer e uma honra muito grande estar mais uma vez aqui para conversar com vocês na plataforma do ICL. Mais um curso aqui na nossa comunidade do ICL e dessa vez uma honra muito grande ter sido precedido nesse curso, que tem como tema América Latina, ter sido precedido por dois professores doutores da Universidade de São Paulo, os professores Júlio Pimentel Pinto e Maria Lígia Prado. Uma honra muito grande. Maria Lígia, que foi minha orientadora no mestrado e no doutorado na História na Universidade de São Paulo. Bom, esse curso tem como proposta debater questões relativas à América Latina. E nesta terceira aula, que me coube, eu trouxe aqui a seguinte ideia, a seguinte proposta. A gente conversar, refletir sobre a figura de José Pepe Mujica, o líder uruguaio, conhecido no mundo inteiro, especialmente na América Latina, quase 90 anos de idade, uma trajetória política impressionante. O ICL acabou de lançar um documentário aqui com uma entrevista, uma conversa em que o Pepe Mujica retoma um pouco da trajetória dele. Mas a ideia aqui é outra. O título desta aula, desta reflexão, Pepe Mujica e o Uruguai Profundo, as origens políticas de um líder tupamaro. Então qual é a ideia? Evidentemente não é fazer a biografia, né? Seria uma pretensão enorme em uma hora traçar uma biografia, não teria sentido, né? A ideia é partir do presente, partir da figura pessoal de Mujica e da história de militância desse líder uruguaio para levantar algumas questões, algumas reflexões que permitem pensar sobre a história da América Latina e especialmente sobre os caminhos da esquerda no século XX e no século XXI. Uma certa vertente, uma certa militância de esquerda que vem do século XX e chega até esse começo, essa primeira metade do século XXI. Então a gente parte do presente. Você, quando pensa no Pepe Mujica, lembra do quê? Mujica tem algumas características, né, que todo mundo se lembra. A simplicidade, a vida associada ao campo, ele mora numa chácara ali nos arredores de Montevidéu, e a busca de uma autenticidade uruguaia. Bom, tudo isso tem muita imagem, né, relacionada ao Pepe Mujica. A simplicidade, até naquela figura de um ex-presidente que anda num Fusca, que cultiva com as próprias mãos flores, né, e a horta ali na pequena propriedade, um homem ligado à terra, um homem que doa boa parte do seu salário de presidente, de ex-presidente, para atividades políticas, para atividades sociais, que cultiva a simplicidade. Então são características muito pessoais do Pepe Mujica, mas que a minha ideia é justamente partir disso para pensar em algo maior, porque o Pepe Mujica não está sozinho nessa. Essas características, culto à simplicidade, a vida no campo, a busca de uma autenticidade uruguaia, o Pepe Mujica, depois que deixou a presidência, gostava de se reunir em rodas de mate com os militantes de esquerda no Uruguai. Essas características têm muito a ver com uma tradição política de esquerda que tem raízes profundas na região do Prata, ou seja, nas duas margens ali do Rio da Prata, na Argentina e no Uruguai. O Mujica, portanto, a gente vai olhar para ele não só como uma personalidade, como algo assim excepcional, apesar que ele tem a sua excepcionalidade, mas nós vamos olhar para o Pepe Mujica como a expressão de uma cultura política, de uma tradição política de esquerda. E aí, retomando vários temas que dizem respeito à história do Uruguai, à história da América Latina. Bom, quem é o Pepe Mujica? É um presidente que governou o Uruguai de 2010 a 2015, né? Houve uma sequência de governos de centro-esquerda, de esquerda no Uruguai, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica de 2010 a 2015, e depois Tabaré Vázquez retoma o poder. Então ele é um ex-presidente, ele é um importante líder da Frente Ampla, que acaba de ganhar de novo a presidência no Uruguai, com apoio do Pepe Mujica. E ele é um ex-guerrilheiro, um militante socialista, militante Tupamaro, e nós vamos falar bastante sobre isso aqui. Tupamaro, Movimento de Libertação Nacional, MLNT. Era assim que ele se chamava. Uma guerrilha, um movimento de esquerda que lutou contra a ditadura no Uruguai, começou antes da ditadura militar e depois boa parte do movimento é dizimado, muitos são presos, inclusive o Pepe Mujica, que passa 14 anos na prisão, boa parte desse tempo na solitária. Há inclusive um filme que conta essa história. Então, ex-presidente, líder da Frente Ampla, ex-guerrilheiro, socialista. Essas características que eu descrevi há pouco também, da simplicidade, da vida do campo, né, permitem incluir o Pepe Mujica numa certa tradição de esquerda no Uruguai. Tradição da qual fazem parte os Tupamaros, esse grupo guerrilheiro, que daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre a atuação dos Tupamaros. Mas o Pepe Mujica é de uma tradição da esquerda que a gente poderia definir como anticosmopolita. Ou seja, não se preocupa em ser cosmopolita, liberal, em estar ligada com os grandes centros europeus ou da América do Norte, mas em se manter fiel às raízes latino-americanas. Anticosmopolita, nacionalista, com características até nostálgicas, e aí o Fusca tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com essa trajetória. Não é uma esquerda, portanto, encantada com a ideia de progresso. Ideia de progresso que era tão forte no marxismo dos primeiros tempos, né? Marx, Engels, o marxismo do século XIX, do começo do século XX, profundamente vinculado com a ideia de progresso. Através do progresso das forças produtivas, você ia avançar no capitalismo, depois superar o capitalismo e chegar ao socialismo. O Pepe Mujica é de uma outra tradição de esquerda. É uma tradição, portanto, que não se vincula a essa ideia de progresso. E aí, eu queria trazer aqui para a gente começar a conversar as reflexões de um intelectual muito importante brasileiro, de origem francesa, o Michel Loewy. O Michel Levy, que escreve justamente sobre isso, sobre a vertente romântica da esquerda no mundo e com muita força aqui na América Latina. O Michel Loewy tem uma definição clássica sobre isso, sobre essas duas vertentes, uma vertente do marxismo mais clássico que aposta na ideia de progresso e uma outra tradição do que ele chama de socialismo romântico, que diferem muito da visão clássica do marxismo. E é nessa tradição romântica que se insere o Pepe Mujica, que se inserem os Tupamaros, que se insere uma parte da esquerda latino-americana que luta na segunda metade do século XX, aqueles movimentos guerrilheiros que atuam na Argentina, no Brasil, no Chile, no Uruguai, em boa parte da América do Sul. Então, eu vou retomar um pouco a partir das reflexões do Michel Levy, essa ideia de um socialismo romântico em contraponto ao marxismo clássico que trabalha com a ideia de progresso. Aonde que a gente pode observar essa ideia de progresso, essa ideia do marxismo clássico, no próprio Manifesto Comunista. Quando Marx e Engels publicam o Manifesto Comunista, em meados do século XIX, eles trazem algumas reflexões nesta linha do progresso. Dizem assim, literalmente, os trabalhadores não têm pátria. Portanto, o que interessa é a luta internacional da classe trabalhadora. O marxismo original do século XIX desconfiava do nacionalismo. Né? Marx e Engels enxergavam no capitalismo um sentido de progresso e cosmopolitismo. Cosmopolitismo no sentido de você buscar algo que fosse de toda a humanidade. Progresso e cosmopolitismo eram vistos como valores positivos na caminhada, segundo eles, inevitável, que levaria rumo ao socialismo. Quem releu o Manifesto Comunista, depois de quase 200 anos, percebe que, além da crítica à burguesia, existe uma admiração pelo avanço promovido pelo capitalismo. Aí eu abro aspas aqui para Marx e Engels. A burguesia desempenhou na história um papel altamente revolucionário. A burguesia rasgou o véu comovente e sentimental do relacionamento familiar e o reduziu a uma relação puramente monetária. Construiu maravilhas maiores que as pirâmides egípcias, que os aquedutos romanos e as catedrais góticas. Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprimiu um caráter cosmopolita à produção e ao consumo. A burguesia logrou integrar na civilização até os povos mais bárbaros. A burguesia submeteu o campo à cidade, arrancou uma grande parte da população do embrutecimento da vida do campo. Então havia aqui no Manifesto Comunista, que embasa os primeiros anos, as primeiras décadas de tradição da esquerda, uma ideia de que o avanço das forças produtivas, o avanço do capitalismo, que isso era positivo e que não deveria haver nenhum sentimentalismo com os povos que eventualmente fossem arrasados, deixados para trás, em função desse avanço tecnológico, econômico, né, promovido pelo capitalismo. O Engels, em outros textos, chega a se referir alguns povos europeus como povos sem história, que deveriam ser desprezados pelo avanço da história capitalista e depois da história socialista.